quando a ira se levantou e o escárnio ecoou. Fracos somos, mas em ti, nosso Deus, encontramos a luz. As pedras queimadas, o pó da dor, vivificam-se em teu amor. Ergam os muros com força e valor, pois tu és nossa proteção. Ó Senhor, nós clamamos, teu poder nos levantamos como um só povo, juntos a lutar. Nos muros da fé iremos edificar, com espadas na mão e corações a pulsar. O nosso Deus por nós vai pelejar. Escudo.